Nosso tema dessa tarde é a pureza das crianças. É interessante quando a gente pensa nas crianças e a gente compara a nossa própria casa. Quando, no meu caso, quando haviam crianças e quando as crianças crescem, se tornam já adultos, mas a diferença do ambiente que eles proporcionam para nós. Eles fazem com que nós nos modifiquemos, nos tornemos mais alegres até, mais observadores, porque eles demandam a nós cuidados, atenção. Nós passamos a, muitas vezes, a nos preocupar a eles, deixando de lado a nós. Essa é a intenção da infância, que às vezes a gente se questiona, ouve falar, porque somos todos espíritos, espíritos milenares, espíritos de várias vivências, de vários aprendizados. E o espírito que habita uma criança, muitas vezes pode ser mais inteligente ou mais experiente do que nós. Os pais naquele momento. E a gente não entende, às vezes, como é que isso acontece. Porque a gente vê um ser frágil, a gente olha aquele momento. E ele não manifesta, muitas vezes, essas aptidões que ele traz. Então a gente busca, e nos livros tem as respostas, no próprio Evangelho, de que aquela fase da infância, ela é uma fase bastante longa para nós, seres humanos, mas é uma fase importante porque é quando o espírito que está ali, reencarnante, ele não tem ainda o completo domínio dos seus órgãos, do seu corpo. Os órgãos não estão ainda prontos para que ele possa imprimir a sua vontade. Ao mesmo tempo, essa fase da infância, ela permite que os pais possam moldar aquele espírito, orientar ele no caminho correto. É a função mais importante que os pais têm, de orientar aquele espírito que eles receberam como filhos naquela oportunidade. Então a infância, ela traz revestida daquela criança pequena, singela, ela traz revestida o sentimento que nos une a ela. Muitas vezes falamos que nas nossas reencarnações, os nossos grupos familiares, nós reencarnamos onde temos alguns atritos do passado, para que a gente possa, então, num momento oportuno, a gente possa desfazer isso, possa, através desses laços de amor, a gente possa se dedicar a eles de uma forma correta. Imagine se nós tivéssemos consciência plena daquele ser que está conosco, do que nós vivemos no passado, nos casos de situações divergentes, né? Será que nós conseguiríamos dar a eles esse carinho, essa orientação que é necessária? Seria difícil, né? O mesmo ocorre no sentido inverso. Será que aceitaria essa criança sabendo quem são seus pais? Seria bastante difícil. Então aí também a gente percebe a grandeza e o quanto é sábio a justiça e os mecanismos divinos que fazem dessa forma para que nós possamos nos aceitar e nos amar, que é esse o objetivo. E quando a gente fala de pureza, lá no Evangelho, todo mundo já ouviu aquela frase de Jesus, né? Deixai vir a mim as criancinhas. E ele diz que o reino dos céus pertence àqueles que se assemelham a uma criança. Ele não diz que é para as crianças, é aqueles que se assemelham à pureza das crianças. Porque eles carregam a pureza, a simplicidade e a humildade. E dessa forma, não há lugar para o egoísmo e para o orgulho. Sempre olhando esses dois pontos como os pontos que nos aprisionam e que nos atrasam nas nossas vidas. Orgulho e egoísmo. Então, por isso que se nós observarmos como é uma criança, na pureza da manifestação dela. A criança, muitas vezes, está brincando com seus amiguinhos, e aí acontece alguma coisa, eles brigam, e daqui a meia hora eles estão de novo juntos. Eles não guardam aquela mágoa, aquele rancor, que muitas vezes nós levamos uma vida inteira carregando e nos envenenando, nos fazendo mal e botando muitas vezes um tempo precioso a perder. Então, às vezes, nesse sentido é que nós precisamos aprender a observar e ver o que nós precisamos trazer para dentro de nós, resgatar para nós mesmos. Quando a gente, às vezes, educa as crianças de uma forma errada, a gente faz com que eles se moldem a nós. Acabamos criando, às vezes, adultos semelhantes a nós, ou semelhantes ao nosso grupo social. E todos nós sabemos que o nosso grupo, a nossa sociedade, ela necessita de mudanças profundas na nossa estrutura, nos nossos valores. Então, nós temos medo que às vezes sejam não aceitos pela sociedade e acabamos formando eles iguais. Eu disse antes do papel fundamental dos pais na educação, na orientação dos filhos. O Livro dos Espíritos traz uma parte muito importante sobre um pequeno trecho sobre essa infância. Ele diz: os espíritos não entram na vida corporal, nós não reencarnamos, senão para nos aperfeiçoar e nos melhorar. Essa é a orientação, esse é o objetivo. Às vezes a gente acha que nós estamos reencarnando para resgatar dívidas. Isso está dentro do pacote. Nós estamos resgatando dívidas para aprender, não para sermos punidos. O objetivo é o aprendizado e a melhora. A fraqueza da pouca idade torna flexível, acessível aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. Pais e orientadores, né? É quando se pode reformar o caráter e reprimir as más inclinações. Então, quando começam a surgir naquela criança tendências que a gente percebe que não são boas, a gente tem que trabalhar isso de forma correta para que, enquanto criança, a gente consiga, como se diz, né, desentortar o pepino, que depois não se desentorta mais, fica bem mais difícil. Aí a gente diz, aí a vida vai ensinar. A vida, a gente sabe, é um processo, né? Tal é o dever que Deus confia aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Esse aqui é o último parágrafo de um capítulo que fala sobre infância. Então, para a gente ver o quanto importante, interessante é todo esse processo, eu disse antes, né, que o ser humano, eu acho que é o da criação, é aquele que tem mais tempo na fase de infância, mais anos da sua vida. Porque nós temos um aparelho bem mais complexo, tanto o aparelho físico, que a questão cerebral, ela demora para se reestruturar totalmente, quanto também o aparelho espiritual, que ele é bem mais sutil do que outras criaturas. Então é normal que a gente leve mais tempo, e é importante para que a gente consiga, de repente, andar dentro do caminho, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil, porque se nós mesmos, na função de pais, ainda temos tantas coisas para consertar em nós mesmos, imagina a tarefa que nós temos de passar orientações para os outros. Requer de nós realmente um olhar muito mais atento nessas questões. Um esquecimento das nossas vontades em função do dever que nós temos. E a percepção daquela criatura que está conosco, o que ela está não apenas manifestando, mas o que ela está trazendo dentro daquele lar. O quanto ela favorece as nossas uniões, os nossos apegos, os nossos sentimentos, que a gente consiga fazer com que isso realmente tome um volume e que a gente traga dentro dessa etapa que é a reencarnação o sucesso que a gente busca, o sucesso de fazer as coisas de forma correta, o sucesso de poder chegar lá na frente e, mesmo que a gente não acerte, mas que a gente diga que a gente tentou de forma verdadeira, que a gente buscou fazer o melhor. O acerto e o erro são parte do processo, mas a intenção é fundamental. Então, que a gente possa olhar para essas crianças nessa pureza e aprender com eles aquilo que nós precisamos.